Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz Mariene de Castro com seu álbum Santo de Casa ao vivo. Abre Caminho é a primeira faixa do dia de hoje, de Roque Ferreira, J. Veloso e Mariene de Castro. Diga, mãe, que eu cheguei. Esperei bem esperar nessa minha caminhada. Sou água de cachoeira, ninguém pode me amarrar. Piso firme na corrente que caminha para o mar. Em água de se perder, eu não me deixo levar. Eu andei, andei lá, andei lá, andei lá. Eu já sei o caminho, andei. Pode cantar que é bom. Santo de Casa ao vivo foi gravado no Teatro Castro Alves, Salvador, em 2009. Um time de músicos de respeito. Entre eles, Jurandir Santana no violão, Júlio Caldas na viola, no baixo Gustavo Caribé, o acordeon com Cícero Pereira e na percussão Yuri Passos, Jaime Nascimento, Fábio Cunha, André Souza e Marcelo Pinho. Ainda Dudu Reis no cavaquinho. Os músicos também assinam os arranjos desse excelente disco de Mariene de Castro. Vamos ouvir Ilha de Maré, uma composição de Valmir Lima e Lupa. Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado e segui na direção. Cortejo armado na igreja da Conceição. Vamos ouvir Chico e Chica, do Grande Rock. Chico fica todo festeiro, com o cheiro que Chica dá. Chica mexe com Chico inteiro, que nem mexe no caçoar. Diz que Chico é da mesma laia, pendura saia de tafetá. Apanha muri na praia, mangarataia e faz maracá. Chico fica todo festeiro, com o cheiro que Chica dá. Chica mexe com Chico inteiro, que nem mexe no caçoar. Diz que Chico é da mesma laia, pendura saia de tapetá. Apanha buri na praia, mangaratá e faz maracá. Chico e Chica no cerrado, é trançado de xodó. Os dois ali misturados, quem vê pensa que é um só. Mais uma do Roque Ferreira, Mamãe na Areia. Vi mamãe na areia. Eu vi mamãe nas conchinhas do mar. Vi mamãe na areia. Vi mamãe na areia. Eu vi mamãe nas conchinhas do mar. Vi mamãe na areia. Aprendi samba de roda com mãe preta Benedita. No tempo que o Rio Vermelho tinha peixe mariquita. Terreiro Casa Branca batia na barroquinha, quando em água de meninos engenho de cana moía. Quando o terno do Arigofe rezava na soledade, e no Largo dos Aflitos tinha samba de verdade. De Maré, com Roque Ferreira e Tuninho Gerais. Ora em pó, areia fina, rolou na beira do trouxe um raio de luar, meu São Jorge coroado, abriu a lua de marfim. E meu amor encantado fez um samba só pra mim. Meu amor é demais, é demais, é demais, é demais, meu amor. O disco do dia de hoje trouxe Mariene de Castro com o Santo de Casa ao vivo. Produzido por Gerson Silva e Mariene de Castro, é uma produção independente. Mais informações no site da artista. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.